estaria no solo esquerdo, direito ou dois lados do solo. Boa noite, Patrulha 2223. 226, Alfa, Kilo, Paz 3. Alfa, Kilo, Paz 3. Papapá, Serra Bravo Romeu, prossiga na chegada Mares, está autorizada a descer até 2.000 pés, o altímetro no 011. No 011 até 2.000 na Mares, Serra Bravo Romeu. 895, altímetro no 011. Serra, Cleberto, está atuando? 11895. Respeito a Índia Alfa, Magistéria 2895, atuando, eu está 3197. Estabilizado no LS, TAM 3560. Aperta o procedimento, chamando torre 18, decimal 95, TAM 3560. 1895, boa, até já. Boa. Salvador, TAM 3560, passando Índia, Serra, Baixa, travou. 6560, está autorizado o pouso, pista no 0, vento no 00 graus, 109. Autorizado o pouso, pista no 0, 3500. Bravo Romeu, está autorizado, ele é FX3, reporte no Oakland. Vai parar no Lock, o Serra, Bravo Romeu. Sente, 3197, mantém a posição.

97, autorizado ao alinhar decolagem livre, vento 120 graus, 8 nós. Boa noite, 3662, acima da identificação, chegada a Mari. Isso é para 3.000 pés, o altímetro 612. 612, pode voar Duna, dá presente? Tomativo, número 1, direto Duna, 3662. Direto Duna, 1012, 3.000 pés, obrigado. 119.35, aciona 5441. Rotar 3603, está autorizado Guarulhos, nível 340, decola da alma 0, primeira curva direita da El, Leda Eudes, Upsilon 44, aerovia 109.35, 5441, está na posição 7, chamada para o push. 5541. 5541, o tráfego. Mate, está correto. Portal 3197 da El, Leda. 3197, boa noite, contato, radar na decolagem, subiu 380-00. Semana, o final da mensagem, é da presente da El? Autorizado, direto Leda, 3197. Direto Leda, obrigado, 397. Bravo Romeu, solo 25, de direita, 29, sofre. Vai para o pátio 13, Serra Bravo Mel. Gente, vai prosseguir o táxi então, Alfa, Juliette, contornar o pátio principal, Lima, Mike, Quebec. Mike, Quebec. Controle Salvador, boa noite, Zul 4070, quem se chama São Romeu na chegada Mário. Zul 4070, boa noite, chegada Mário, desça para 4 mil pés no altímetro 1012. 4 mil pés, 1012 no altímetro, Azul 4070. Nessa esquerda e contornar o pátio principal, Serra Bravo Romeu. Boa noite, eu vou no 8-8-5-3-4-0 para Guarulhos. No 8-8-5 eu tenho 3-6-0, copia? Copia, 3-6-0-8-8-5. No 8-8-5, Guarulhos autorizado, 3-6-0, Operzulu 2-1. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, árvore, transição é Lessa. Controle 1 no 935, transponder 5542. No 885 é Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após Eleva. Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Eleva. Primativo, chama para posicionar. Vai passar, obrigado. A212, boa noite, acena a identificação na chegada Mari, desça para o 050. Zão 60 da 3097. Zão 3197, chame-se a Recife, 1-3325, alterno 251. 325, Arena 251, Nota 397. Solo Salvador, muito boa noite, 352 no meio, ciente da informação Sierra, 170 para Aracaju. 352 no meio para Aracaju, OBT para 2302. Dá aqui mais ou menos 5 minutos, o plano já está no sistema, assim que aparecer o chama. Ok, está mantendo a escuta 52 no meio. Salvador, boa noite, Romeu, informação de guerra, autorização para Brasília. Romeu no 3, Brasília, autorizado, 360, Operzulu 21. Corrigido, vai ser pela Operzulu 17. Decola da 10, primeira curva direita, árvore, transição elefa, controle 11935, transponder 5543. Pode informar novamente a saída? Árvore, elefa. Para Brasil, autorizado 360, Operzulu 17, decola da pista 10, curva à direita. Saída Arbor, transição elefa, 119, controle Salvador, 543, transponda, voo 16, 13. Romeu no 3, está correto, chama para o Chibé, questionamento. Chamar. Terra Bravo Romeu, agora vai ingressar na Quebec à esquerda, autorizado cruzamento 1735. Posso prosseguir em frente, vai entrar no pátio da EBTA. Cinco dois no meio, na escuta? Está na escuta. Tá. Autorizado Aracaju, 190, Golf 677, decola da 1-0, primeira curva esquerda, Puca, Jamo, controle em 11935, transponder 5554. Autorizado 190 para Aracaju pela Golf 677, decolagem esquerda, Puca, Jamo, controle 5935 e o transponder 5554. Tribo 52 no meio, correto, chama para o Chibé, gastamento. Chamará para o Chibé, gastamento. Obrigado, senhor também. Good evening, Spock IDM, clear down to 4,000 feet, perform both arrival. Altimeter setting 1012, Europa 083. Covering 1013. Estabilidade 3. 3662, completa LF X-ray, chamando torre 1983 no meio. O azul 4070 vai atingir 4000 pés. Estimativo 4070, prossiga para 2000 pés, está autorizado o LF X-Ray, reporte no localizador. Autorizado o X-Ray, descendo para 2000 pés, reportará o 4070, azul. Nero 6212, na chegada Mari, 2000 pés autorizado, está o altímetro no 012. Mandou outra 3662. Motor de Salvador 3662. 3662, na escuta do controle. Meia dois, está na escuta? Tá, 3662, está na escuta? Prossiga 3662. Ok, está autorizado o pouso. Vento 1-0-0 graus, 1-2, não é cheque o trem, ok? Livre pouso para 3662. Completa a LS X-Ray, chamando a torre em 1 no 8 decimal 95. Completa agora a torre 1865, confira. 1895. 1895, azul 4070. Torre Salvador, boa noite, azul 4070, final de 5.5 milhas, baixado travado, campo à vista. Seis, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Prosseguindo, aguardando 4070. 662, seu solo aos 39, direito, 29, solo. Tá, 3662. 3662, Alfa Juliette 08. Alfa Juliette 08. Solo, tá, 3662. Prossiga. Qual foi o problema que teve com a torre? Afegou essa torre é 1895. 186, 183 e nenhuma das duas atendeu. Foi passado 186 para nós pelo controle. Afirmativa, é que nós mudamos agora para 1895 e 186 estava com problema. Aí nós acionamos novamente para entrar em contato com o senhor. Tá, ok, então. Mari, desce o seu pé, 1-0-2. Você está pronto de empate? 1-3-1-0. De Itato, estimativo, prossiga, direto Itato, 6310. Direto Itato, LS6310. O Chanel 6212 e LS X-Ray está autorizado, recorte no curso do localizador. Papá Romeu, Tango Índia Bravo, boa noite para você. Passar a causa, está autorizado, chama ataque. Faz o Airbus da companhia passar a retaguarda, está autorizado, reportará para o ataque 3603. Está acionando algum código, Tango de Bravo? Seu código para 0234, prossiga com referências visuais, reporte direção na CTR, evitando espaço aero condicionado de Camaçari.